perante a Deus, pede perdão, abre o coração e diz amém. Homens também choram e quando as lágrimas vêm, perante a Deus, pede perdão, abre o coração e diz amém. Irmão, hoje até Deus é meu inimigo. Tô de mal com o mundo e o mundo de mal comigo. Não quero ver ninguém, muito menos falar. Me deixa aqui sozinho, preciso pensar. Amor, tenha fé. Não sai da cabeça a voz da minha mulher, me dando a notícia que o meu coroa já era. Velório, enterro, flores e vela. E o que sobrou foram só lembranças de vários momentos, eu ainda criança. Nas ruas de terra, fazendo um peão, esperando o vento, carretel na mão. Ou no corre-corre, no pátio da escola, sem preocupação, que tempo da hora. De vez em quando cobrava as ideias, que eu tinha que estudar pra não ser plateia, e ser um vencedor pra não acabar na vala. Num caixão lacrado com um tiro na cara, vítima do tráfico ou da polícia, ou de uma chacina envolvendo a milícia. O tempo passou e as coisas mudaram. Com 17 eu vi conselho errado. Envolvido no crime já tenho uma cota. O caminho de ida às vezes é sem volta. Homens também choram e quando as lágrimas vêm, perante a Deus pede perdão, abre o coração e diz amém. Homens também choram e quando as lágrimas vêm, perante a Deus pede perdão, abre o coração e diz amém. Agora com 18 de maioridade, ladrão na quebrada era celebridade. De CBR, golfeira do ano, dinheiro, mulher, droga e vários canos. Considerado pela maioria, mas sempre ligeiro com a patifaria. Não dá pra confiar quando se envolve grana. O amor é traiçoeiro e te mata na cama. Estraguei minha vida por notas de 100. Perdi a liberdade e meu pai também. Não tava lá quando mais precisou, nem pude comprar uma coroa de flor. Me despedi com o último abraço, uma oração pra desfazer o laço. Tô pagando o preço pela vaidade, um dia na cadeia é uma eternidade. Solidão, ódio, quiaca, minha proteção, um terço e um pedaço de chapa. Afiado pra qualquer eventualidade, se precaver contra atitude covarde. No verdadeiro inferno não existe amor. A vida por aqui tem pouco valor. Voltar pra casa um dia, espero reconstruir minha família e começar do zero. Homens também choram e quando as lágrimas vêm, perante a Deus pede perdão, abre o coração e diz amém. Homens também choram e quando as lágrimas vêm, perante a Deus pede perdão, abre o coração e diz amém. Quando te vi chorar, meu bem, quando eu te vi, eu também chorei. Eu também chorei, difícil controlar, eu sei. Quando se perde alguém, quando se perde alguém, quando te vi chorar, meu bem, quando eu te vi, eu também chorei. Eu também chorei, difícil controlar.